Olá, eu sou a Borboletinho. Estamos falando diretamente do bairro do Souza, que fica na Serra da Mantiqueira, aqui na antiga cidade de Buquira. E este é um podcast musical que pretende compartilhar histórias de pessoas queridas do nosso bairro. Juntos, como portais de memória, vamos abrindo conversas sobre amor, tempo, família e o jeito que transformamos a ausência em presença. Cada episódio é construído como uma carta sonora e tem como ponto de partida nosso memorial do Festival da Mandioca, que instalou no Coreto fotos e objetos em homenagem a algumas dessas pessoas. Mais do que falar sobre perda, o programa fala sobre continuidade, legado e afeto. Inspirado no jeito sutil e certeiro das entrevistas e pesquisas musicais do jornalista Lucas Nobile, teremos aqui uma trilha sonora de violões, assovios e memórias. Fique agora com o vento, de Dorival Caymmi. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Curimã, curimã, lambaio, curimã, curimã, lambaio, curimã. Curimã, curimã, lambaio, curimã, curimã, lambaio, curimã. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vento que vira o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã. Curimã, curimã, lambaio, curimã, curimã, lambaio, curimã. Curimã, curimã, lambaio, curimã, curimã, lambaio, curimã. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Sabe que escolhi o violão e a viola para nos acompanhar nesse programa porque as cordas são um grande elo do bairro. Aqui não tem quem não goste da sonoridade das cordas. Lembro que tive uma surpresa boa em um show no centro de Monteiro, onde a violeira Dani Vi fez um show no coreto da Praça de Baixo e aconteceu algo mágico. Ali estavam os piraquaras, os nascidos aqui e o pessoal que migrou para cá. O nosso bairro tem essa característica de pessoas de fora, muitos artistas que vieram para cá, e nesse dia todo mundo desceu das montanhas encantados com os dedilhados da Dani. Penso que existe um certo alívio nas cordas e na potência de passado e futuro. Vejo muito claro essa junção de duas épocas nas histórias da Regina Monteiro, nos shows do Gustavo Galo, do Beto Quadros, no sorriso das pessoas quando o Paulo toca no bar ou no ponto de ônibus, quando o Cauique se junta com os amigos do passado, quando o Del Lopes, que é o patrimônio imaterial da cultura do Vale, aparece por aqui. Nas lembranças de quem teve a oportunidade de ouvir o Betão com a Gabi, mãe da Flora, cantando, ou quando o Ventania, o Zé Cabaleiro fizeram show na beira do riacho. No Festival da Mandioca, teve a Alziraê, teve a Pedra Bel, com toda a sua carga ancestral de viola. Não poderia esquecer do Lira e do Primo do Pandavas, do Peri e, claro, do Luiz, que toca no Sambuquira com um jeito meio maestro de ser. Pensando nisso, vamos ouvir agora nossa violeira contemporânea, a Dani Vi. Yeah. E em homenagem à nossa querida Dona Virgulina, que era uma mulher moderna e com muita energia vital, era uma grande inspiração. Lá pelas 6 da manhã já tinha feito quase tudo. Nós vamos ouvir agora A Raça Humana, do Gilberto Gil. Semana do trabalho de Deus, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão. O fogo eterno e a morte e a ressurreição. Semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é cristal de lágrima da lavra da solidão, da mina cujo mapa traz na palma da mão. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana risca, rabisca, pinta a tinta, lápis, carvão ou giz, o rosto da saudade que traz do Gênesis. Dessa semana santa, entre parênteses, desse divino oásis da grande apoteose, da perfeição divina na grande síntese. A raça humana é E assim, vamos terminando o nosso primeiro episódio do podcast de Memórias. Gostaria, então, de homenagear algumas pessoas que são muito queridas e especiais por meio de um poeminha que eu fiz quando fazia o chocolate para a madrinha. Seu Pedrinho,